fizerdes ao menor, a você será cobrado um futuro bem melhor. Um roubo na sua casa, ouvindo do trabalho, um assassinato na esquina, um traficante na escola. Para proteger grades e alarmes, portarias com segurança. Hoje vivemos assim. Como será daqui a 10 anos? Novas drogas, novas violências, novas leis, novos presídios para conter esta carência. Será mesmo que será assim? Ou teremos como mudar? Faça a sua parte hoje, ou amanhã pode não dar. Tudo que fizer ao menor, a você será cobrado um futuro bem melhor. Um roubo na sua casa, ouvindo do trabalho, um assassinato na esquina, um traficante na escola. Para proteger grades e alarmes, portarias com segurança. Hoje vivemos assim. Como será daqui a 10 anos? Novas drogas, novas violências, novas leis, novos presídios para conter essa carência. Terá mesmo que ser assim?